está invocado. O crioulo no morro está no miserê. Desce o morro, não encontra trabalho, nem encontra o feijão pra comer. O crioulo no morro está muito invocado. O crioulo no morro está invocado. O crioulo no morro está invocado. O crioulo no morro está no miserê. O crioulo no morro está no miserê. Desempregado, o crioulo no morro está muito invocado. O crioulo no morro está invocado. O crioulo no morro está invocado. O crioulo no morro está no miserê. O crioulo no morro está no miserê. Desce o morro, não encontra trabalho, então volta pro baralho, nem encontra feijão pra comer. Fala, Casquinha. Frente vem a nossa gente, tendo melhor condição, pois o negro é uma força no progresso. O crioulo do morro está muito invocado. O crioulo do morro está invocado. O crioulo do morro está invocado. O crioulo do morro está no miserê. O crioulo do morro está no miserê. Molequinha Aniceto, fundador do Império Serrano, vou levar outro partido. Você já começa a beber no domingo de manhã. Você já começa a beber Paraty com hortelante. Você já começa a beber no domingo de manhã, mulher. Você já começa a beber. Vá se deitar no divã. Você já começa a beber no domingo de manhã. Amanhã.